Arranque da Dupla Hora do Lobo de hoje, Antenas da Best, edição de quinta-feira, sempre a matar saudades de Steve Wynn. A emissão nunca escondeu o fascínio pelo ex-Dream Syndicate. Steve Wynn and the Miracle Tree, álbum Tick Tick Tick, O Killer Cindy, It Was Always You e Freak Star. Freak star. How I wonder. realizar duas edições de quinta-feira, Steve Earle e Steve Wynn. Mas este com The Miracle Tree. Tick, tick, tick. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. FM. Santuário, nas noites de quarta-feira, onde a Hora do Lobo guarda o que não se esquece. Microphones above the jealous mouths. That's where you found yourselves, riding into the sun on a raft made for one. O álbum pede duas passagens, desta vez foi o Where Gravity is Dead e o habitual Fire Snakes. Wanted to share a word, of course the only way, left me alone, blood in my mouth, the paw into prey to tear up the fray for a thundercloud. Rusted altar. Snakes, Year of Meteors, para Lorvir soltas da Hora do Lobo, antenas da Best Rock. Entre a luz e a escuridão existe um mundo misterioso, procurado por muitos, temido por muitos mais. Fadas, unicórnios e cyborgs. história nos atraiçou por completo? Ou é Fresh Cut? New Apocalypse. Se não é Refreshed Cut. E entre as surpresas que habitualmente as revistas de oriundas da Grã-Bretanha nos oferecem, tem sido disso que a World Globus tem socorrido constantemente, depois dos meu Apocalypse, good news para quem gosta de sorrir ao canto dos lábios, Pink Mountain Tops. din nam ta de kota ka jana ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jana ko ta din karta ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta ka ta din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jana ko ta din. Hora do Lobo, Best Rock FM, debaixo da língua, logo após a uma. Din. É uma das rubricas que regressa logo após o bater da uma da manhã. Há também Viagem Downtown, 1h45, e escapou-nos. Mas temos ainda de descobrir um santuário para cerca da 1h20. Party time. Party time. Funny Little Frog, Dress Up in You. Lucky, lock your eyebrows for the crowd, get on the airplane. You give me stomach pain. I wish that you were here. We would have had a lot to talk about. Yet until then, we nearly signed it with our blood and understanding. I thought that you would keep your word. I'm disappointed. I'm aggravated. It's a fault I have to know. When things don't go my way, I have to blow up in the face of my rival. I scream and run. I'm a quiet and a rival. The men are surprised by the language. They act so discreet. They are hypocrites. I fought them too. A lot of style. I'd hate to see you on the pile of nearly made it. You've got the essence, dear. If I could have a second skin, I'd probably dress up in you. You're a star now. I'm fixing people's nails. I'm knitting jumpers. I'm working after hours. I've got a boyfriend. I've got a feeling that he's seeing someone else. He always had a thing for you as well. Though in the face of my rivals, I swear and write, I make quite an arrival. The men are surprised by the language. They act so discreet. They are hypocrites. Forget them. So for them too. Dress Up In You, duas para os Balanced Sebastian das soltas da Wardlow. Este leque completa-se. Franz Ferdinand. Run, you can run to the Coney Island Road. se completasse, faltava Franz Ferdinand, mas mais ainda, Eleanor, Take or Put Your Boots On. bestrock.clix.pt Meia-noite, duas, terça a sábado, antenas da Best Rock FM. Best Rock FM. A Hora do Lobo, com António Sérgio. A Hora do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao funk alternativo. Experimenta e logo verás. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas. Take care. The past you had to offer FM. Best Rock FM. Relógio marcou uma hora, sintoniza a Best Rock FM Lisboa, Santarém, Porto e Coimbra, num sítios melhor, noutros pior. C'est la vie. Uma hora. Terça a sábado nas antenas da Best Rock FM. Din nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata kaja naku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga karta kata din na tanga tadjuna taka din nam tadiko taka janaku kupata keta tadin kata kaja naku tadin din debaixo da língua. passagens desta semana para a Isabel Antená, do lado das remisturas de Easy Does It, foi Fresh, assinado Yukihiro Fukutomi, Star System para Dr. Drake. Isabel Antená. frequency clear! Isabel Antenar, nem de baixo da língua. Vai, cuida. Daqui a pouco há Santuário. Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni toncha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toda la malaca, chinito. Chinito, chinito, no lo cube más. Dois temas em remisturas para o Debaixo da Língua desta hora, deste dia. Há Santuário daqui a pouco e há 1h45 viagem downtown. É o Hora do Lobo, antenas da Best Rock FM, edição de quinta, 02. Depois de Isabel Antena foi Ray Guda, Chinito, Chinito. Achas que para acordar basta ouvir o despertador e abrir os olhos? Engana-se. Precisas de muito mais. Precisas de um homem que te fala ao ouvido. Você!

última solta antes de chegarmos ao tempo de Santuário. Por aqui na War do Lobo, segunda de quinta-feira, foram os Sparks Metaphor. A War do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao estar alternativo. Test, test, test, test, test. Ok, test now. Best Rock FM. Santuário, onde o lobo guarda o que não se esquece. E perante a onda que o indicativo proporciona, o melhor é ficar tudo em guarda, porque há assalto. Well, you know who's coming up in just a little bit, so I won't say anything yet. Shut that music off and open the curtains. Consideradas históricas, mas quantas não são, dos Dead Kennedys, Mutiny on the Bay, Dead Kennedys Live from the San Francisco Bay Area, o santuário onde guardamos o que não queremos esquecer. Woo! Dead Kennedys ao vivo from the San Francisco Bay Area Mutiny on the Bay. Esquecer, neste caso, um registro histórico ao vivo, Mutiny on the Bay, Dead Kennedys ao vivo, Bay Area, San Francisco, Police Truck, Kill the Poor, Holiday in Cambodia, Spain, que muito shaky. já parecia uma viagem compatível com o passado dos Dead Kennedys, não é a nossa opinião, especialmente porque é a recuperação no santuário de um álbum ao vivo, Mutiny on the Bay. Daí depois The Police Struck, Kill the Poor, Holiday in Cambodia. Este Moon of Marin seja ainda sucedido por um inevitável California. Desta noite. Hey, what's going on? Best Rock FM. Listen or Globo. Best Rock FM. O horizonte fica sempre mais longe. Daqui a pouco há a viagem downtown, no meio 45. Vamos empurrar um pouquinho mais. Do It Wiley. Edição de quinta-feira, antenas da Best. Já sobra um pouco tempo, 13 minutos para as duas. Ainda há que arrumar uma última viagem downtown. Para trás do It Wiley, Chance of a Lifetime e The Yards. a chegarmos à viagem downtown e não era sem tempo, apenas 7 minutos para o final da dupla hora de lobo de hoje. The Yards, Firefly, aliás, Fireflies. Escapamos o jingle do Let's Go Down Down. Serve? Well, that's alright, mama. That's alright with you. That's alright, mama. We just any way you do, but that's alright. That's alright. That's alright, mama. Told me, Papa don't told me too. Say, son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's alright, that's alright. Now that's alright now, mama. Anyway you do, oh, get it Downtown, com a banda sonora do filme Waterline, dedicado a Johnny Cash e a June Carter Cash, That's Alright, Jukebox Blues, talvez até mesmo It Ain't Me, Babe. De lembrar, ou relembrar, que as interpretações da banda sonora são dos atores, tanto Joaquin Phoenix como Reese Witherspoon, e nada tem a ver, ou pouquíssimo tem a ver, com as vozes originais de Cash e June. Well, the man on the fiddle, he must have got tired. I didn't hear. Sonora do filme Walk the Line. Remember his name. Best Rock FM. Best Rock FM. As sintonias habituais da Best Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz e esperem. Estamos a esquecer alguma. Santarém, 97.7. Fique connosco ao longo da noite e volte sempre. Best Rock FM. Todos os dias. Todos os dias. Música nova. Nova. For pride, Christianity within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scar of bleeding.